E este é o nosso principal objetivo, de mostrar o trabalho que se faz à comunidade. Somos uma escola aberta à comunidade, somos uma escola que está em constante ligação à comunidade e, portanto, não faria sentido se não fizéssemos também estas iniciativas para que o nosso trabalho possa ser mostrado, mas também que a comunidade nos possa trazer os seus contributos. Se estiveram atentos, a escola Hepto Oliva tem vindo a fazer o seu trabalho e tem vindo a ser reconhecido de várias formas, não só nos concursos em que participa e pelos prémios que tem ganho, mas também algo que é subjetivo, mas que interessa sempre falar, que tem a ver com os rankings e com a classificação que obteve, sendo a escola profissional que teve a melhor classificação na região de Coimbra e a terceira a nível nacional. E isto só nos dá mais responsabilidade. Se dá-nos mais responsabilidade para nós podermos, obviamente, também partilhar aquilo que são as nossas metodologias de ensino, partilhar aquilo que é o nosso conhecimento com a comunidade, e também é esse o objetivo. Não só ganhar prémios, não só sermos reconhecidos, mas depois também haver esta partilha com a comunidade. O mais fácil seria ficarmos aqui no nosso cantinho e guardarmos para nós aquilo que fazemos, mas isso não nos leva a lado nenhum e, portanto, o objetivo é claro, é interagirmos sempre com a comunidade, porque uma escola que se fecha sobre si própria não tem futuro. E este é o nosso caminho, esta é a nossa visão.